você passou no Roma 02. 22. Roma 22, ponto autorizado, vista 10, vento 100 graus, 122. Condor. Estacionamento, azul 27, ponto 2. Azul 4206, chame Centro Recife, 126, décima 85. 2685, 4206. Azul 2591 no controle. Azul 2591 no serviço, radar encerrado 54 milhas sudoeste de Salvador. Suba e mantenha nível de voo 160, chame controle ilhéu. 120, décima 1. 201, obrigado, igualmente. Primeiro 16 estabilizou? Estabilizou no LAC, vai passar Simbra. Torre 118, Lisboa 95. 118, 95. Obrigado, boa tarde. Pioneiro 16. Rio Grande do Rio, até o livre corte parcial, boa noite. Torre Pioneiro 16, boa tarde. Pioneiro 16, boa tarde. Vento 100 graus, 132, ponto autorizado, pista 10. Livre, pouso na 10, pioneiro 16. Horas dessa via para 2 mil pés, altímetro 903, autorizado final ILS X-ray, informe estabilizado. Alfa ponto de Índia, Alfa ponto de cara 12295, altímetro 1013. Índia, Alfa. Centro para o pioneiro. 090 graus, 119. É de grato. Pediu cabo para Guarulhos, Oceania 6259? Oceania 6259, para Serra Brava em Golfo Romeu, está autorizado nível 360. Decola 10, cumpre o perfil da saída da El, Leta Motiva, onde intercepta Bezulu 10, Tabaté. Após decolagem, curva direita. 5090 é o código transponder e o controle 120 decimal 8. Oceania 6259. Cotejamento correto, chama quando pronto para o posto no 016259 da Ucha. Salvador, ajuda de 7.2, está pronto para o posto 0 da 10. Ajuda 712, autorizado a alinhar e manter pista 10. Autorizado a alinhar e manter pista 10, ajuda de 7.2. Pioneiro 16, solo ao 01, libera direita via Eco, táxi via Alfa, chamando ponto de espera da Delta. Tente chamar a livrando a direita, Pioneiro 16. Teste na 10, livre decolagem, pista 10, vento 090 graus, 109. Autorizando a decolagem, pista 10, azul 3. Está na Delta ou Pioneiro no meio? Mantenha o ponto de espera da Delta, Pioneiro no meio. Mantendo. No meio autorizado o cruzamento, pista 10, 28, táxi de hotel, livre corte para cama, boa tarde. Sete, livre cruzamento, hotel, boa tarde. No 2792, decolagem 03, controle 120, decimal 80. Sim, gente, 120, decimal 8, azul 27, fora 2, boa. Controle Salvador, azul 2712, cruzando 800 pés, na saída Conde. Azul 2712, contato radar, suba via Conde, nível de voo 1970. Sabe via Conde, nível 1970, azul 2712. Pastor 20 está estabilizado, ó. Pastor 20, torre 1, 118, decimal 95. Torre 118, 95, pastor. Torre Salvador, boa tarde, ó. Pastor 20. Pastor 20, boa tarde, continua a aproximação, reporte para a Serra. Pra Serra, pastor 20. tarde, quando 22, prossiga. Sua matrícula da senhora lá, por gentileza, seria o Força Aérea. Condor 2-0, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Gente, passou 2-0, copiou ali pro bolso, 1-0. Pista 2-0. Irumi, onde intercepta a Upper November 857. Após decolagem, curva direita. Aciona 5005 e o controle 120 decimal 8 para o Condor 22. Condor 22, cotejamento correto? Para acionamento, táxi, decolagem, torre em 118.95. Confirme por gentileza as pessoas a bordo? Sempre. Metrô Salvador, boa tarde, vamos ver 45, autorizou a comparar a vitória. Deixa a informação aqui, ponte 2. Bom, na 645, 5 minutos para a coisa, por gentileza, vou checar só o perfil de saída, será autorizado. Sim. Se for para a coordenação, passou 0, vai para a parte militar. É, Salvador, passou 0, só para a coordenação, vai para a parte militar. Militar, faz 3-0. Tá 3-0, vai ser autorizado, militar. Voo 1645, vamos à cópia. Voo 1645, está autorizado para Terra Brava de Tortango. Nível 360, decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da Eleda Porto Seguro. Após decolagem, curva direita, prossegue a Pesulo 44 conforme. Aciona 5-0-1-5 e o controle 1-2-0-8. Zero autorizado para vitória. Falaja 10, curva direita, saída da El, Lida, Porto Seguro, acima 5-0-1-5 e o controle da 08, volta de acontecimento. Sujamente está colado, me chama quando pronto para posto no 02. Bora. Paulo, 1-0, Libera, Via Céu, Livre Costa, Barque Alma, boa tarde. 16, qual que é o pushback na matéria 32? Thank you, meu nome é 45, é o número 2 no setor, aeronave Tatã, está através do 5 e está prestes a iniciar o táxi, aproximadamente 2 minutos para início. Alfa, ponto de tela, canto 2295, altimetro 1013, tem bom voo, tanto 2297. Alfa, ponto de tela, 1295. 259% da sua solicitação, só vai manter uma escuta e vai aguardar. O tráfego no gate 02 já havia solicitado e está na frente para mim do push, ok? Lona 645, coordenando com a equipe de solo, 5 Airbus da Tampa, Sacalda, sem livre puxo, chame táxi. 529 com a equipe de solo, 5 Airbus da Sacalda, LTA, mandando para o táxi, sem táxi. Nave, chama o controle. Papai Romeu Golf e Juliette Golf, prossiga. Estacionado 0112, com dois a bordo. Golf e Juliette Golf, qual o local de sobrevoo? A cidade está do ano de dia, né, jovem? Está de terra, já foi já. Gente, na escuta permanente do controle 510, reporte para qualquer mudança de local de sobrevoo. Porto Salvador, Azul 2712, solicita linha final 150. Obrigado pelo centro, prepara a saída Arbor Elefa, por gentileza. Arbor Elefa, sempre uma olhada, tá? 32. 3283, vamos da cópia? Obrigado. 3283, está autorizado. Sierra Bravo, Bravo Romeu, Brasília, nível 360. Decolada 1-0, com professor da saída Arbor, transição Elefa, onde intercepta peso Luna 7 conforme, após decolagem curva direita. Acena 5026 e o controle 120 decimal 8. Ok, decolada 1-0, Arbor Elefa, peso Luna 7, ascensão para o nível 3-0, curva direita após decolagem, acena 5026, 208 após taxa 283. Protegimento correto, chama o câmbio pronto para o push. Só para quando pronto para o push, tá? 32 a posição da frente. Sim, tá. Acionamento táxi, decolagem em torno de 118 decimal 95. O altímetro marca 1014 agora, informa para a propriedade, por gentileza. Ponte de Salvador, boa tarde, Condor 22. Saúde, boa tarde, boa tarde, prossiga. Vai utilizar para o planejamento 8 é o próprio. Sim, questionamento. Aqui está o reparto para o táxi, segundo 22. Salvador, Guanamei 45, ponto para o táxi, segundo 37 pessoas a bordo, 3:40, alternativa Galeão. 3:40, Galeão, confirme 100 pessoas a bordo, por gentileza. Toma 37. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1013, tem um bom voo, ou no 645. Meia direita, Índia Alfa, 1013, 1895, ponto de espera 1045. Obrigado, senhorita, bom trabalho. Eu também, até a próxima. O Chanel 6259, coordenando com a equipe de sol, assim que o Boeing da Gol passa a caldo, tem livre push, chama o táxi. Salve Salvador, muito boa tarde, o Azul 2781, no centro da informação para passar. Afirma. Autorizado para buscar o Reconquista, nível 200. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da Árvore Elefa. Conforme, depois curva direita após decolagem e prossegue conforme a rota do plano apresentado. 5027 é o código e o controle 1208. Autorizado 200 para a conquista, decolando da 1-0, arma alerta a nossa saída. Já foi, seguindo a rota do plano de voo. Transponder 5027, controle de saída 208, azul 2781. 2781, contingimento correto, me chama quando pronto para push. Agora quando para o push, azul 2781. Thank you. 597, decolagem aos 22, controle Salvador, 120, decimal 80. 1208, quente, tem 3, 897. Salvador, tem 3, 897. Boa tarde. Quero 5, acende a identificação, vou em Alagoinhas. Em Alagoinhas, intercepta via chegada BOF. Deixa, mantenha 4.000 pés, altímetro no 0, no 3. Bola 705, voa Lagoinhas, desça e mantém altitude de 4.000 pés, altímetro no 0 no 3, intercepta via chegada BOMF, acione a identificação. 4.000, chegada BOMF, LF. E por filho, boa, mantenha Lagoinhas inicialmente, bola 705. Vem mantendo. Controle TAM 3897. 3897, contato radar, subovia Dael, nível de voo 320. 320, Dael, poderia voar direto Lida, o Dael na frente? Obrigado, Lida, TAM 3897. Dato. 27712, controle. Boa noite, controle. É 3 milhas nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju 120, decimal 3. Tente, controle Aracaju 120, decimal 3. A tapa Paquilo Papalina, desça e mantenha 2.000 pés. Sem restrições para 2.000 pés. Autorizado final ILS 73, pista na zero em forma estabilizada. Golf, Juliette, Golf, frequência livre para a coordenação. Decolagem 25, controle 120, decimal 8. 08, obrigado, seja, eu vou falar, né? Oxanel, 6259, utilizando a linha e manter piso no 0. Ali, manter no 0, Oxanel, 45, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360 via CDBL. 360 via CDBL, 645. Siga Gona 705. Só para o nosso cálculo de destino, será que vai ser possível até na base de 300? Afirmativo, mais próximo, Gona 705 reporta para a modificação de obras. Ok, dá para ver se você tem condições de modificar. Vai ser de parte da frente. Aguarde, Gona 705 inicialmente mantém seu fio de estar, número 2 para a próxima. Ok, gente. Linha 259, autorizando a decolagem, pistola 0, vento 1, 00 graus, 159. Iniciando na 10, acionando a minha pousada ingresso, pistão 0, reparte pronto para decolagem. Coordenava a Mótiva. Mantenha a lida, 3897. Tempo de fazer. Oceano 6005, oceano identificação, autorizado via chegada a mão. Desse, mantenha nível de voo 050. Leme 259, contato radar, sua via da EL, nível de voo 360. Via da EL 360, Xanamia 259. Voo no 705, desce e mantenha 3 mil pés, altímetro 9013. Isso, 1093, voo 705. Número 18, autorizando decolagem, pistão 10, 21, 00 graus, 149. Livre decolagem, mano. 8487, informação, Quebec 390, Recife, copia. 4570, confirma o seu ABT, por gentileza. 8487 e 00. Seu plano ainda não consta no sistema, assim que eu receber eu pago sua cópia. Ok, pode preparar Puca, Jamo, Aracaju. Destino a Recife? Firmo. Afirma, Puca, Jamo, Aracaju. Ah, fecha com o degrado. Comando 22, decolagem aos 30, controle 120, decimal 80. 08, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, o Condor 22. 22, contato radar, suba via da EL, nível de voo 360. Via da EL 360. Se autoriza a quinta, se o 705, com velocidade de vida. Boa 705, Rui Duna, em descida para 2000 pés, altímetro 1013. Ok, boa Duna, com 400 reais para cancelar e vir abaixo. Aguarde, Duna 705. Pastor 20, prosseguiu. Contra Recife, 20, confirma a matrícula, força aérea. 2020. O Pastor 20 está autorizado para Serra Brava, Rodel Stop, nível 250. Decola da 1-0, cumpre o perfil de saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5-0-1-2. O transponder e o controle 1-2-0 do sinal 8. Realizado em 5-2-5-0, decola da 1-0, saída Puca, transição Aracaju, curva esquerda para decolagem. 50-2, aciona o transponder com 2-0-8 do controle. Seu contingente está correto para o acionamento táxi de decolagem? Torre 118, decimal 95. Altímetro marca 1013. Correção. Altímetro marca 1014. Confirme por gentileza as pessoas a bordo? 05 a bordo, 05. É, vai ser matéria de acionamento de 95. Passou-se para 7, 2 horas, 1, 3 milhas. A 3 milhas da cabeceira 1 a 0. 7. Prossiga. Autoridade Serra Brava, Romeu Foco. Nível 390. Decola da 1 a 0. Cumpre perfeita saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Acena 5037, o controle 120 do sinal 8. Se autorizado, Recife, nível 390, falta 1-0, Cuba Caju, esquerda 5037, controle 208. Procedimento correto, me chama quando pronto para o push no pátio 3-0, tá? Bora. Chilena 259, voo em Ótima. Ótima, 62, 7959, obrigado. Azul 2781 para pushback e acionamento, pátio 3. Torre 1-1-8-3-5. Ok, a gente vai girar de base para final direto. Obrigado pela ajuda aí, 1895. Primativo, boa noite. E aí, Silo Papalinho, está autorizado. Silo Papalinho, quanto tempo de permanência? O tempo de permanência do solo seria por aproximadamente uma hora. A intenção seria de embarque e abastecimento e uma hora próxima sairia novamente do Papalinho. Gente, libera para cima direita via E. Estamos coordenando com a Estrela, então, permanência no pátio 3. Chame solo 1-2-1-1. E vai chamar o solo 1-2-1-1, obrigado. Embarque para final para 10, igual 705. Bom, ou na 705, reporte final 1-0. Chama na final. Oi, o pastor 2-0 para comunicar para o funcionamento. Chame zero acionamento a critério, chame pronto para o táxi. Quilo do Palima foi negado pátio 3, só ingresso via Alfa, do táxi vai ser até o pátio 4. Possibilidade de parar no pátio 3 só com o presidente do passageiro e já procede de imediato para o pátio 4. Eu mantenho a posição, eu vou solicitar infra-aero novamente, ok? Obrigado. Ingressando na longa final da pista 1-0, cruzando no 1800 feet. A gente tem tráfego visual, vai manter máximo de 500, eu vou estar cruzando o final de fazer. Fiz atento ao sinalizador, o Ciro Catalina. Obrigado, Ciro Alves, até o Patrícia de Contagem. Deixa eu coordenar para o Ciro Catalina. Para... Confirme. 1-2-5 decimal 1. Tempo 1. Com a viatura de Israel, vai contar a caixa e já consegue fazer. seguinte, o senhor vai parquear no pátio 3, junto com o fiscal de pátio, e ele providencia para o senhor o transporte, ok? Ok, obrigado. Calima, quantos passageiros? São três. Quente. Lança 05, solo 29, direita, solo 1, 21, décima 1. Direita, 21, obrigado. A 705 da Golfo Tag Alpha, chamando pra Juliette. Alfante da Juliette. Pastor 2-0, repassando em ponto de espera do hotel, o time entrou na 0-4. Espera do hotel, ditador. Salvador, boa noite, C3 Ana 97, sentinela de informação papá, para o Galeão, nível 3-4-0. 3197 para o Galeão, prepara da Eulida da Morte, aguarda a correção da Eulida e Rumi, aguardando o cota. Aguardando o cota 39. Antes da Juliette, 705. Ingresso via Juliette para o 02. Juliette 2, 705. Polo Azul 2781, no acionado para o táxi 43, estamos com 71 a bordo, 3 horas e meia, Salvador, Alberto. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 10295. Ótimo, entre marca 1014, tem bom voo, fique atento ao blank da Gol, que vai parquear no 02. Sim, entre visual, contato da Gol, ponto de espera 18.5, obrigado, volta lá. Voo na 168, oceano identificação dessa via, chegada a Mário até 4 mil pés. Altímetro 1014. Após decolagem, curva à direita. Acena 5036 e o controle 120-8. Sabe, SAP, gol no 1168. SAP, gol no 1168. Gol no 1168 está liberado das restrições de velocidade na chegada Mari, número 1 para aproximação. Recife, Capitão Cargo, 8487, informação Quebec, pushback acionamento. 8487, informa TR, passando a cauda, após, tem micro push, chama táxi. Após o ATR, está autorizando o push, chamando a táxi, Capitão Cargo, 8487. Oi, Turismal 95. 118, Turismal 95, confirma. Salvador, boa tarde, do 1866, tem que dar informação Quebec, descendo até 1770. 1866, tem a identificação dessa via, chegada Mari até nível de voo 050. Autorizado, via até o 050, alguma restrição de velocidade do 1866? 1866, mantenha o perfil via. Tráfico procede com 1 a 4 milhas, 12 horas 1 a 4 milhas da companhia, um Boeing 737-800. Salvador, boa noite, Força Aérea 6005, canal final, começou a travado. Força Aérea 6005, boa noite, Força Autorizada, pistão 10, vento 1, 00 graus, 139. Força Autorizada, pista 10, Força Aérea 6005. Pastor 20, ingressa via Juliette, parte principal, Índia e Alfa, quando no ponto de espera, torre 118.5, altímetro máximo 1014. Juliette, parte principal, Índia, Alfa, lá no ponto de espera, torre 118.5. Boa noite, Azul 2781, ponto de espera da 1-0, pronto, aguardando. Azul 2781, boa noite, não tem ponto de espera. Limpo 08, prossiga. Alinhar e manter pistão no zero. O acionamento é a critério, aguarda para a cópia, o Olimpo 08. Espera. Força aérea 6005, solo aos 48. Galera próxima direita, táxi via Alfa, reporte no ponto de espera da Taxi Delta. Bona 168, desça via para 2000 pés, altímetro 1-0-1-4, autorizado final ILS, X-Tray, pista no zero. Informe estabilizado no localizador. Via para 2000 pés, 14 horas, reporta para 168. 250, amigo. Decola da 1-0, cumpre perfil da saída Mama Flight, onde intercepta para o Zulu 9. Até Litu, onde intercepta para Zulu 7, conforme a rota do plano de voo apresentado. Após decolagem curva esquerda, acena código 5042 e o controle Salvador em 120 do sinal 8. Está correto para acionamento táxi e decolagem, torre 118.95, altímetro marca 1014. Confirme, só pessoas a bordo, por gentileza. Para acionamento táxi e decolagem, torre 118.95, tem um bom voo, Olimpo 08. Alcanar 8487 para o táxi, 3 a bordo, 2h48, alterna Salvador. APSA 8487, segue em frente em Jalfa, ponto de espera 11895, altímetro 1014, tem bom voo. Ok, já segue em frente, ponto de espera 1895, com 0014, obrigado, bom trabalho. Controle 120 de Simão 8. 208, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador, boa noite, tá 3203. Mil pés, direto elétrico para presente e livre da restrição da saída, azul 2781, muito obrigado. Eu novamente no 201. Decolagem autorizada, piscina 0, vento 090 graus, 109. Decolagem, 0. A livre até a saída do pátio 3, vai manter a posição na saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio principal. Este Boeing 737-800, cruzando 3.500 pés em descida para 2.000. Recente, visual com mesma atividade. Foram 168, tráfego 2 horas, 1-2 milhas, rumo oeste, um ATR-72, cruzando 4.500 pés em ascensão. Recente, igual 168. Contralho, eu gosto do leque, gosto de voltar. Sigilo Lote Golf, prossiga. Arremeteu o Serra Lima, para retorno da LCA, Serra Lima, 500 pés, cruzamento entre Duna e Simbra, reporte visual com Serra Índia Quinja. Golf, Juliette Golf.